Oceanair 6259, autorizado decolar, pistão no zero, vento no meio, 0 graus, 99. Deverei decolar, região no zero, Oceanair 6259. Alvador, boa noite, Oceanair 6201, ponto de espera para ambos. Oceanair 6201, mantém o ponto de espera. Vai manter. 4, reporte. Após o cruzamento da Bahia, o Tango de Abraço. Parou de Itapuã, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, autorizado, base, reporta final no zero. Reporta final no zero, Força Aérea 2733. Oceanair 6259, decolada 53, controle 119, decimal 35. 935, obrigado, boa noite. Oceanair 2733, está na base, 36. 2733, autorizado, toque arremetido 10, vento 160 graus, 99. Livre toque arremetido 10, Oceanair 2733. Afirmativo, Oceanair 6259. Meia da Oceanair Então, Juliette, você prossiga? Ponta o término, hotel Juliette Serra. Oceanair 6201, no alinho, mantém pistão 10. É, manter, na 190, 6201. Mike Romeo Alpha, solo 55, frequência livre. Força Aérea 2733, tocou e arremeteu aos 55, curve à esquerda 1.007, reporta através norte da torre. Esquerda 1.007, repassará a Força Aérea 2733. Você viu chegada Mari para 2.000 pés, o QNH 1.09. Oceané 6201, autorizado decolar, pista 1.0, vento 1.60 graus, 9 nós. Livre decolagem, 6201. Lima, Vitor Lima, autorizado o início do rebote, reporta para ingresso no pátio principal. Lima, Vitor Lima, ciente. Passo da torre, meu pé e força aérea 2733, todo sinal. Força aérea 2733, autorizado, base, reporta final. Lateral 2733. Salvador, boa noite, o 1099, ciente da Yankee, autorização com fim, na posição 4. 1099, boa noite, formação Zulu. Prepara agora, eleva o guardando com a bênção. Certo. Uno decolado 57, controle 119, decimal 35. 1935, 6201, graças a Deus. Lima 259, suba restrito ao nível 340, Prode Motiva. 340, Motiva, obrigado, Lima 259. Prode Salvador, boa noite, Lima 6201, na Daela. Lima 6201, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, saída Daela. 360, Daela, poderia voar Daela? Afirmativo. Se desejar, vou ler, da Oceana 6201. Presente vida, muito grato, 6201. 197 para o táxi, com 168 a bordo, 3:35, alterna Campina. 3197, autorizado táxi via pátio 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 0011, bom voo. Livre táxi, ajustado 1 via pátio Índia no ponto de espera 295, bom voo. 2397. Aero 2733, no solo 2200, livre esquerdo, hotel, pátio militar, ao estacionar livre na frequência, boa. Hotel, pátio militar, graças, boa noite. Vitor Lima, está autorizado a ingressar no Pajuno até o gate 1-1. Lima, Vitor Lima. 259, chama o centro Recife, em 1,25 decimal 1 na alterna e 1,33 decimal 25. 251 alternando 3325, essa né? 6259. Salvador, muito boa noite. 3197, quanto espera pronto? 3197, indicação. Autorizado, alinhar e decolar. Zero vento, 160 graus, 9 graus. Liga alinhar e decolar da 10, 3197. Tudo bem, boa noite, professor. Boa noite. Número 201 no suba restrito ao nível 340. Restrito ao 340, chama 6201. Voo no 168, autorizado final e ele é X-ray. Pista 10, reporte estabilizado no localizador. Voo no 168. Vento 160 graus no aeródromo, 99 e o Kenegal no 010. Senhor, preparado, 100 graus. Voo na 099, cópia? Tá. 099, autorizado com 15, nível de voo 360. Decola com 0, primeira curva direita. Ainda agora eleva, ampla de 1221. Aciona 5571, no controle 119, decimal 35. Autorizado com 5360, pois 121. Decola da 10 com curva direita na ABO. Eleva. 5571 no transponder, controle 1935, voo 10099. 1099, correto, para o pronto estiver. Boa cara. Na 3197, decolada 03, chama o controle, 19, decimal 35. 1935, boa noite. Controle, boa noite, na 3197. 3197, contato Aran, suba para o nível 360, saída Dael. Dael para o 360. Autorizado pushback, reporta pronto, tá? Colo 1099 na 4, pushback, pronto. 0099, autorizado, bora pro site. Tá, do 0099. Boa noite, 1705 da Gol, portão 2, sente-se esterilização pro galeão. Luna 705, aguarda a porta. Nada. Barra Romeu, Tango de Abravo. Tráfico visualizado, O pouso na RMA por conta e risco, o vento melhor do 160 graus, 99, você porta no solo controlado. Então, um dia bravo. Xanem 6201, no Chama Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Tango de Bravo, solo 07, livrando frequência na RMA, boa. Solo do 1099 com 166 a bordo, 6 horas 28 minutos aqui em Porto Alegre. 3h28, Galeão, confirma o Calbê? 1163. Livro táxi via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 119 decimal 95, ajuste no 012, boa viagem. Táxi via Índia, ponto de espera 2952, obrigado, boa noite. Qual táxi da 2781, 68 após, 330, Salvador. Livro táxi via parte 3, Fátima Índia, ponto de espera da 10 Torre, 119 decimal 95, ajuste no 012, boa viagem, 2781. 10, 102, parte 3. Autorizado o Galeão, nível de voo 360. Decola da 10, primeira curva direita, na saída da Eule, da Irumi, vai November 857, Moço. Aciona 5573 no transponder, o controle 119, decimal 35. Combinado assim, 360, decola 10, cor direita, da Eule, da Irumi, November 857, Moço, 5573 no transponder, controle de 935, 1705. Qual é o cotejamento? Qual é o ponto de feedback? O nosso 705. Poderá. Esse azul 2781, se aproximando do ponto de espera, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 2781. TV Salvador, boa noite, é o Golo 1168, sinal baixado, Salvador. 1168, agora pista livre, quem negar 10, 12. E eu e 12, na sua escuta. Estou avistado, livre pouso, pistola 0, vento 160 graus, sinal de alerta. Cascado pouso no 168. Golo 099, decolado ao 02, chama o controle 119, decimal 35. 1935, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, voo 1099. 1099, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. 360, Arbor, 099. Solo, Lima, Vitor Lima, no Finger 011, obrigado, boa noite. No 2751, Lima tem, capítulo 1-0. Lima tem 1-0, azul 2-7-1-1. No solo 1-3, livre direito, chama solo 1-2-1-9. Solo 2-1-9, 1-9-8. Alfa Juliette para o gate 7. Alfa Juliette para o 7. 2781, decolado ao 16, ativo o controle. 119, decimal 35. Canal 35, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Azul 2781. É botar 705. 0 informa negativo, cumprir restrição, senhor. Livre das restrições? Azul 2781. Confirme? Autorizado, liberado. Azul 2781. Ok, sobe para 160, livre das restrições. Azul 2781. Chama o centro. Recife 122 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Confirme, 1228, 126, 10. 128 decimal 8, a primária e a secundária está correta. Obrigado. Centro Táxi, Golo 705, foi 183, 3 horas e 37, nossa ternada é Campinas. Zero Taxi, Ponte Espera no 102, 1 no 9, 2 Malas, 5 Ajuste no 02, Bobiette. 2 Ajuste agora, então, 18 Ponte Espera, Salvador, azul 2781. Azul 2781, né, o controle. Controle, possibilidade de coordenar junto ao centro, após a posição agora, voar direto Conquista, estamos um pouco atrasados para tentar minimizar aí o atraso. Guarde, azul 2781. Uno 705, decolado 24, chama o controle, Uno 19, destino ao 35. Uno 19, 35, Uno 705, boa. Salvador, boa noite, Uno 705, saída da El, Zerabidez. Uno 705, contato radar, suba para nível 360, saída da El. DDL 360, Bono 705. Sete tudo foi pro de Conquista. Boa Conquista da presente, graças. Bruno 705, chama Recife no 25, decimal 1. 25, Bruno 705. Com 1866, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Aliás, é o voo 2043 agora, voltando para Guarulhos. Vamos dar possível autorização de tráfego, ok? 2043, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolo da 1-0, primeira curva direita na saída da EL, Leda, transição ótima. Mike Oscar Tango, Vitoral. Intercepta pelo 1-0, Taubaté. 5011, é o transponder, o controle 119, decimal 35. 0 Salvador Guarulhos, autorizado, curva direita após decolagem da El Leda Morte, Vampas do Luno 0 Taubaté, 0 no 1 de 935, confere. 043 correto, vale para o pushback. Salvador, boa noite, chamei a 6310, informação Zulu. 6310, autorizada chegada Mari, disparou nível de voo 060. 060 via Mari, ou chamei a 6310. Controle, autoriza a produtora para o 6310? O oitavo é o número 2, o 6310. Tá, obrigado. 781, chama Recife, 128, decimal 8. 128, boa noite. Bom, no 866, desça para 2 mil pés, o ajuste no 012, autorizado final, reporte estabilizado. Ok, para 1012, para 2 mil pés, reportagem estabilizada, 866. Oxanã 63 e no 0, desça para 3 mil pés, o ajuste no 013, voo direto Duna. Direto Duna, 1013 para 3 mil, Oxanã 63 no 0. Utilizado, é o gol 866. 866, completa na torre, 1895. 1895, obrigado, boa noite. Torre de Salvador. Gol no 866 na escuta. Ok, 866 na escuta, cruzo externo, baixado, travado, a distância. Gol no 866, avistado, pouso no 0, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Ok, livre pouso, obrigado. São 3858, autorizada a chegada a Mari, deixa para o nível de voo 050. Localizador, o Ocean é 6310. 6310, torre, 1895. 295. Uno 866, no solo 49, livre direito, chama solo, 1219. Salve, Salvador, boa noite, gol Alfa Juliette Gate 4, obrigado. Livre pouso, dona zero. Livre pouso na zero, ajustado 2012, Oceania 63 na zero.